2858, decolando em 54, chama o controle 119, decimal 8. Mari, hoje eu estou zero 3, preparo a aeronave da pista 10. Mari, para a gente perder o contato, existe e está restrito 2.0. Gente, desce agora para 4.000 pés, hoje está 2013, o azul 4.2 na 2. Controle, boa noite, está 3.8.5.8. 3858, boa noite, contato radar, Cidamon, suba para o 370. Atenção 370, para 3858. 4282, poderia voar direto Terra Vista 366? Afirmo, está presente, 366, 4298. Obrigado. Oxenemia 310, ciente, tá autorizado à direita, ponto espera da 10, 1895, atue. De coordenação para mais à frente, via Costa ou Frontier. Aguarde de coordenação. Aguarde, está 3258, em função de alguns desvios aqui de formação ao nosso esquema. Salvador, boa noite, 02782, está no nível 190. Eu para o controle. 02782, nível 190, para descida. 2782 azul, boa noite. Oi, Broto, Servito 368, para o RNAV da pista 10, deixa para o nível 050. Está pronto, 368, descendo para 050, do 2782. 23858, direto a Buco da presente, suba restrito ao nível 350 até a liberação com Recife. Confirmando, vamos direto a Buco da presente, está 3858, ascensão 350. Afirmo, até liberação com Recife do nível 370. Ok, ascensão inicial 35, após Recife, agora na matéria sua escuta para Diabuco. Obrigado. 3605, passa 366. 3305, complete RNAV, chame torre 198, decimal 95. 3895, até já, companheiro. Oxenemia 310, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Douro, tá, 3305. Vai passar o 372 avistando. 305, continue a aproximação, agora de pista livre. Ajuste na 013. Ah, você escuta, senhorita, 3305. NM3 no 0, decolando aí 5 nós, deixando controle 1 no 9 decimal 8. Obrigado. Então 3305, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Ciente do vento, tá 3305, obrigado, pouso livre. Quando a gente está cruzando aqui, 1.700, quase 2.000. Ciente da transformação, 6310. Nada intermitente. 292 está clareza. 2298, lição para 2500 pés, ajuste 013, reporte estabilizado, Renato. 2500 autorizado, pode autorizar. 3305, solo 02, direita 1 no 209. 209, 3309. Boa noite, procede 367 para o RNAV da pista 10, desça para 4.000 pés, ajuste 013. Azul 2723, estou para 4.000 pés, ajuste 013. 4.000, 1.013, mais ajuste, azul 2723. 3858, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 125.45, são 3858, boa noite. Boa noite. Chanel 6310, da presente, foi Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 6310. Azul 2782, a força RVD 368, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Força 368, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, para estabilizado 7482. Visual 4298. Azul 4298, complete final em nave, chame torre 198, decimal 95. 1895, 4298, até a volta. Quatro 298 na escuta. Boa noite, Zoro Odessa. 4298, boa noite, autorizado. Pouso pista 10. Vento 090 graus, 10 nós. Livre, pouso, pista 10, 4298. Azul 2782, estabilizado a RNAVE da 10. Azul 2782, complete a RNAVE, chame torre 295. 295, obrigado. Chanel 6310, chame Centro Recife na frequência 12685, alterno 2545. Janeiro 6313, Saponcé, Vita 367, desça para 2500 pés, ajuste 1013, autorizado RNAP, reporte estabilizado. Autorizado, autorizado, desce 4298, sala 09, direita 121, décima 9. Livrando a direita 219, boa noite. Olá, Salvador, boa noite. Azul 4298, livrou. Azul 4298, boa noite. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. De Alfa, antes da Juliette, de Azul, 4298. Portal 01, prossiga via Juliette. Via Juliette, portal 01, Azul, 4298. Azul 2782, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. E pousa na 0, Azul 2732. Do procedimento da Renata, Xenia 6313. Xenia 6313, complete. Renata, Xenia Vitor, em 118, decimal 95. 118, azul 2782, solos 14, direita 121-9. Direita 21, obrigado, boa noite. Transição Motiva, controle 119-8 e o transponder 5071. Correto, chama push back acionamento. Salve Salvador, boa noite, 2782, livre táxi via Alfa e Kilo, a posição é 4 Romeo. Alfa, Kilo, 4 Romeo, obrigado, boa. Chané 6393, vai passar o Sierra Vitor 372. Puxa na M3 e na 3 visual, com a pista. Vai passar uma pequena camada aqui, porém já tá bem visual já acontecendo, já tranquilo. Puxa na M3 e na 3, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 0-9, 0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso, M3 e na 3. Boa noite, voo 1096. Boa noite, voo 1096. Foi para o Sierra Vitor 366 para o RNAV da 10, desta para 2500 pés, ajuste do altímetro 1013. 1096, 7200, Sierra Vitor 366 para o RNAV da 10, voo 1096, obrigado. Puxa na M3-1-3, solo 1-8, direita 1-2-1-9. Puxa na M3-1-3, táxi autorizado, via Alfa e Juliette. Portal meia dúzia. Torislava, então 3815, chame para o táxi. Chegou na 74, boa noite, chegada a Bonf. Deixa eu falar claro que é meu pé, o procedimento é RNAV da 1-0. Pedro, eu falei ele desolou, então da 1-0, eu fico na 74, deixa na Bonf para 4000. 13, padrão? Tá 3815, boa, autorizado a alinhar e decolar pistão na zero, vento 090 graus, 1-1 nós. Alinha decolar pistão 03815. Mantenha a via, chegada desce para 4 mil pés, ajuste 1013. Com 1096, completa sinal R9, chama a torre agora 118.95. 3895.096. Salvador, boa noite, 1096. 096, boa noite, continua aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 013. Rodando pista livre no 013, voo no 096. Boa noite, 3815, contato no radar, saída da Elson, vou para o 340. 3340, poderia voar mais à frente? Excelente, vou Leda. Fala Leda, 3815. Eu, 5974, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Pesado EDB Zulu, reporte estabilizado final. Não, antes da final, eu fui no 974. 20 graus, 109. Ligue Bozo, 90, voo no 09. Azul 4235, pode ser revista 367 para o RNAV, desça para 4000 pés, estado 2013. 367, 4013, 972, boa noite, desça para 4000 pés, ajuste 1014, confirmado o SPR, né? Negativo. A gente conseguiu para o NDB ou o BR? Sétima, tem a chegada bom, aguardando a declaração final BR pista 10, BRDMA pista 10, o Rio 5972. 3, 2, 3, 5, alguma possibilidade para a morte, não? Aguarde de coordenação. Guardando, obrigado. Correu 5974, já com a Capitelona 0, observando o tráfego número 1 e aproximação. Gente, está visual? Afirmativo, visual. Chame torre 1875, Rio 5974, com a pouso. 1895, com a torre agora, obrigado. Oito no cinco, está presente por base. Observado o tráfego número 1, pousando no momento. 5974, avistado, autorizado da presente final 10, reporte na curta, ajuste no 014. Está presente, autorizado, reportado na curta. Uno 096, sala 34, direito 121-9. Direita 219, vou 096. Salvador, boa noite, Azul 1096, livrou? Boa noite, Azul 1096, livre táxi, via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 1096. Cinco, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251238, 3219. Só senhora já baixar trabalho. 5974, autorizado pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. 80-0, livre pouso. Azul 4235, aposta a árbitra 367, desça para 2.500 pés, ajuste MEI 14, autorizado a aeronave, reporte estabilizado. Pouso 367, desce para 2.514, ajustado, autorizado, chama estabilizado, 4235, Brasil. Azul 4980, o CENT está autorizado Recife, 350 nível, via peso 17, a decolagem da 10, saída Cuca, transição Caju, controle 119.8, e o transponder 5117. 350 Recife autorizado via peso 17, decolando 10, saída Cuca, transição Caju. 1998, controle, 5197, transporte azul 4980. Azul 4980, correto, chame pushback, acionamento. 4980. Alfa 4 livre táxi via Alfa e Kilo, posição 6, meia dúzia Lima. Alfa Kilo, meia dúzia. Mateu 5972, deixa para 2000 pés. Seja 1013. Azul 4235 WZO, final da noite. Azul 4235, complete a RNAV, chame torre em 1895. 1895, boa. Salvador, boa noite do 4235 da Azul, final da 10, já 7 milhas. Azul 4235, boa noite, autorizado pouso, pista 10. Vento 080 graus, 11 nós. Livre pouso, 4235. Na 72, declaração para o final VRDMS, pistão 0, foi na prova 200, limitado pela radial 280, por favor. Prova 200, limitado pela radial 280, Salvador. Rio 5972, pode prosseguir visual. Está livre para a esquerda para interceptar 098 inbound, reporte estabilizado. Contará estabilizado, Rio 5972. 5972, visual com a pista, prosseguindo a linha de meta. Tchan, chame, torre 18, 95, com a bolsa. Muito obrigado. Tony, boa noite, Oceaner 6224, DS150. Tira 6224, está presente, vou encerrar a revisão 366 para o RNAV da pista 10, desça para 2500 peças, ajuste do altímetro, 10 no 4. Joia, comigo 14, 2000 peças, será que seria possível a prova do 372 para adiantar mais ainda? Afirma, 372, livre, RNAV. Legal. 6313, autorização para Guarulhos, informação papá. 6313, gente, está autorizado Guarulhos, 360 nível, via El Pesulu 10 até Taubaté, decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 119-8 e o transponder 5107. Autorizado para Guarulhos, nível 560, La Pesulu 10 Taubaté, decola da 10 da El Leda Motiva. 119-8 é o controle após a decolagem, com 07 transponder, Oceaner 6313. Oceaner 6313, correto, cotejamento, chame pushback acionamento. Chama pushback acionamento, Oceaner 6313. Pushback acionamento, azul 4980, posição 01. Azul 4980, autorizado, chame táxi. Livre pushback acionamento, azul 4980. Boa noite, Guarulhos 70, CNP2. A70, chegada Mari, desça para o 040, preparo na RNAV 10. 6, desce para o 040, preparo na RNAV 10, desce pelo voador. Aguarde, mantenha a chegada. Gol 1096, está autorizado Fortaleza, 370 nível, via Anfesulu 19 até Bangu, após conforme o plano. A decolagem da 10, saída Frote, ou saída Momo, transição Frote, o controle 119-8 e o transponder 5110. Gente, Fortaleza autorizado, nível 370. Pela Operzulu 19 Bangu, após via rota do plano de voo, fora da pista 10, saída Momo Frote, controle 1198 e o transponder 5110, gol 1096. Correto, gol 1096, chama pushback acionamento. Amaral, obrigado. Sol é o Rio 5972, levando a pista na sua escuta. 5972, boa noite, Leiro Itaque via Alfa e Kilo. A posição é a meia dúzia do pátio 3. Meia dúzia do pátio 3, Rio 5972. Para o táxi azul 4980, 103 a bordo, 2 horas e 40, Marcelo. OPD, GST? 103. Gente, azul 4980, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 a torre. 1895 a torre, livre táxi da ponto de espera azul 4980. O Rio 5972, a sua posição mudou, agora é a 07. 5972? Sim, a sua posição agora é a 07. Ela mudou da meia dúzia para a 07. Perfeito, obrigado. Agora.